E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 226. Eu sou a Vlas Júnior, estou aqui mais uma vez com a Jojo. Boa noite, pessoal, tudo bom? Com o Wesley. Oi, gente, tudo bom? E com o nosso convidado, Luke Lucas. Sou eu. Hoje, o Carlírio e a Rafa não estão aqui, né? Aí vocês especulam o que aconteceu. Ninguém sabe, tá? Tá, sumiu aí. Ninguém sabe. Ninguém tem ideia do que aconteceu, né? Carlira até deu uns sinais de vida aí, mas a gente não. Mas faz um tempo aí que a gente não sabe mais o que aconteceu. É, inclusive ele vai estar acompanhando o cast, né? Supostamente. Né? Será que o grupo interno brigou e a banda se separou? Não sabe. Enfim. É isso, pessoal. Essa semana a gente vai fazer uma edição. Que é um tema meu, curiosamente, faz tempo que não tem um tema meu. E vamos falar sobre séries adaptadas que nunca foram finalizadas como anime, né? Então são aquelas séries que ou tiveram um mangá e adaptaram uma parte do mangá e faz muito, muito tempo que não adaptou nada. Ou foi adaptado, teve um mangá, mas o mangá não foi até o final. Ou a série não tem, pelo menos, nenhuma previsão de que vai ter alguma coisa no futuro. Enfim, esse tipo de série, né, que não tem, a gente não tem, basicamente, muita esperança de ver mais alguma coisa dela em algum momento aí, se aparecer a surpresa. É, muita surpresa. Inclusive, é tanta surpresa que a série que eu escolhi, eu tive que mudar, porque apareceu um negócio. É isso. Então, inclusive nem foi do anime, foi a continuação do mangá, né? Mas aí, dentro da minha intenção inicial, interna, não era o suficiente para eu querer trocar o anime. Então, paciência. Mas, tudo bem, é isso. A gente vai falar desse tema daqui a pouco. Mas, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre coisa importante aqui, mais uma vez. Então, ainda tragédia no Rio Grande do Sul. Muito tempo ainda para se recuperar, pessoal. Então, quem puder doar, quem puder ajudar de alguma forma, quem puder divulgar os sites de doação, fica o nosso pedido. Eu fico sempre divulgando o site do Pra Quem Doar, porque lá você vai ter vários outros sites, né, que você pode... Algumas organizações sérias, né, são organizações que de fato a gente sabe que ajudam as pessoas, que você pode escolher doar para uma delas para ajudar lá o pessoal do Rio Grande do Sul, porque... Ainda tá muito complicado, né? Até baixaram as chuvas, né? Mas vai demorar muito tempo pra reconstruir tudo. E ainda é importante essas doações. Meses pra... Falar alguma coisa? Não, só falei que vão ser meses pra estar consertando tudo isso. Pois é. É só isso. E é complicado. Enfim. Então, antes de ir pro tema, vamos aqui para os comentários da edição. Então, falando aqui alguns comentários. Teve um comentário da escritora lá no Anime Cult, vamos lê-lo. Eu não sei se teve comentário no Netoinho, eu não cheguei a ver, tá? Vou dar uma olhada aqui. Como o Carlinho não tá aqui, ele geralmente faz esse trabalho, né? E como o Rafa não tá aqui, vai ter que ser eu mesmo lendo hoje. Então, vamos lá. Então, a escritora comentou. Muito bem, vamos lá. Feliz que tenha... acertado no palpite do quiz deixado para o público. Quanto ao que não rolou, fui na ideia que poderia ser o cara virar vilão em outro mundo ou ser um personagem detestável. A pessoa que achou que Tate no Yusha no Nariagari, o Naofune, seria algo assim, esqueceu que o título tem Yusha, que é o típico herói de obra de fantasia medieval, então não dava para ele ser um protagonista de Overlord. Não, até aí os outros Yushas desse anime são todos vilões, né? Exatamente, até aí acho que tem outros exemplos aí, mas tudo bem. Pelo menos, bonzinho na Ofumi não é. Quebrando a regra dos protagonistas bonzinhos de Sekai. Eu também não sei se é uma regra tão comum não, mas tudo bem. Também não sei se ele é tão vilão assim, mas... É, ele não é tão vilão assim, isso é, com certeza ele não é. Ele só faz propaganda pra escravidão, né? Que é tranquilidade. Mas aí, qual é esse cara que não faz? Poucos, né? Não, ele é propagandista de escravidão mesmo, assim. Ele tem o cara que cuida dos escravos dele, profissional dele, sabe? Um anime de Yusha aí, que era o cara mais inteligente, que ia mudar as coisas, o cara tinha 18 anos e aparentemente sabia sobre tudo, que ele tentou regularizar a escravidão, ficar de boa. Olha aí. Ele bota, cara. O cara do Tateno Yusha, ele bota as pessoas da party dele pra ser escravo dele, porque ganha bônus de XP, Velasco. É complicado, né? Então todo mundo é escravo dele na party. Complicado. Muito sim. Legal. Assim, entre Tate e Overlord, eu sou mais o primeiro. Porque a cada nova temporada de Overlord tem a impressão de que estou perdendo informações relevantes do mundo lá, enquanto um outro pode ter coisas apressadas, mas te dão um contexto básico do que está rolando. É, eu particularmente sou mais Overlord, mas não vou dizer que ele é muito melhor que Tate no Yusha, eu só não gosto dessa parte de escravidão, Tate no Yusha, por isso eu parei. Não que o Overlord não tenha alguma coisa, né? Mas teoricamente ele é um vilão, né? Agora sim. Saudações para mais uma lista de indicações de animes de Light Novel ao Kyodai Podcast. Feliz por Honzuki ter passado e que vergonha, Evilaz, de não ter tido interesse para assistir o anime. É um dos melhores isekais dos últimos anos que vem. É cara isekai, né? Então... Aí complica, né? Os isekais que eu vejo, os isekais que eu ouvia na época que eu não achava isekai tão ruim. É tipo as continuações, tipo ReZero. ReZero é anterior à época que os isekais começaram a ficar mais genéricos, sabe? Então é isso, sabe? É Konosuba, por exemplo. Konosuba, inclusive, já estamos quase se arrependendo nessa temporada, não é? Caraca. Não, tem pontos bons e tem pontos complicados. Enfim, continuando. Este e Tensura ficam no top de secais essenciais para conferir. Esse Tensura eu realmente desisti fácil. Sobre a animação, quem reclama vai parar com isso, porque a quarta temporada vai ser animada no It Studio, o que é um salto e tanto nestas de troca de estúdio. No meu caso, nunca me incomodou a animação da série, pelo menos não teve animação tenebrosa e é o que importa. Já nossa cara Haruhi, só o anime 2006, no máximo o filme, ignoremos a segunda temporada pro bem-estar da gente mesmo. Eu gosto da segunda temporada, eu acho que as também. Pessoas só têm um problema muito grande com o Ender's Age. Eu entendo que é meio maçante, mas dá pra pular. Eu também não gosto muito do arco deles gravando o filme, porque a Haruhi abusa da menina. Eu acho que ele é feito pra... Não, mas é muito forte o que ela faz com a menina. Eu acho que é pra ser. Bota traumatizada. É pra ser. Mantenho que a nova temporada pra essa obra está nas impossibilidades, sendo realista sobre. Peguei spoiler no próximo cast e adianto. Tenho o anime certinho nisso aí. Comento quando rolar e até a próxima. Avisando lá, o anime que eu ia indicar era Simba, só que anunciaram o Simba do grupo lá do Magi, né? Só que aí anunciaram que vai ter continuação no mangá, e aí abre sempre aquela esperança de o anime ter coisa nova, então eu desisti de falar dele, tá? É só pra avisar. É pra cortar logo as asinhas desse anime. Mas enfim, pessoal. É isso, vamos pro tema do cast principal. E... já falei aí um pouquinho sobre o tema. Mas enfim, né? É basicamente uma vez a gente chorando por obras que a gente queria que tivesse mais anime e não tem. E eu vou te falar, basicamente, eu acho que... tem um anime aqui que eu não choro, mas não porque eu não queria que tivesse nova temporada, porque eu acho que ele ainda, pra mim, é muito recente. Mas todos os outros eu concordo 100% com as outras pessoas. E eu ainda acho que esse anime, que é muito recente, ele também tem muito pouca chance de ter uma nova temporada. Mas enfim, vamos lá. Quem vai começar? Eu começo, então. Olha aí, eu vou falar que não tem a Nath, então ia ser difícil. A de hoje começa. Então eu começo. Quando o Evilás falou desse tema, esse foi o primeiro anime que veio na minha cabeça, porque... Ano passado eu reassisti ele, eu assisti o anime porque eu fiz a minha irmã assistir também, então tipo, agora nós dois estamos sofrendo, que é Skip Beat, porque assim, quem é fã de shoujo sabe que normalmente a gente não tem adaptação toda do mangá, assim. Tem casos muito famosos que tiveram, né? Mas, tipo Sakura, Sailor Moon, que foram além. Ou então, por exemplo, você tem Natsumi Uchiho, que sempre tá adaptando. Então você não tem medo de adaptar até o final, porque tem tanta parada nova. E teve também o caso de Furuba, né? Que, não tinha adaptado tudo, e aí fizeram o remake do anime e adaptaram tudo dessa vez. Só que é mais comum a gente ter, um anime de 12 ou 24 episódios que não adapta tudo, mas fecha. Até porque, eu queria fazer um outro caso, Kimi no Todoke também, vai finalizar. Sim. Pois é, né? Também não tinha, tinha só 12 episódios de 12 e agora vai continuar também. Eu concordo com o que o Lázio falou, assim, tem alguns animes que, eu queria que tivesse tudo, mas ao mesmo tempo eu acho que como muitos são comédia romântica, dá pra fechar mais ou menos sem ficar muito ruim. Assim, você quer mais porque você gosta dos personagens do mangá, mas não necessariamente, a história fecha. Mas, por exemplo, Skip Beat foi um caso que eu fiquei muito triste, porque o anime para no meio do arco. No meio, a história nem tá começando e parou. Eu e quero mais. Complementando a Jojo, não é que ele para no meio do arco, ele para no meio do primeiro arco. Só pra deixar claro. É muito, muito no comecinho. Cara, é muito... Ah! Enfim, pra quem não conhece, Skip Beat é a história de uma menina chamada Kyoko. Ela é adolescente, né? 16, 17 anos. Ela se muda pra Tóquio com um amigo de infância dela, que é o Show. Porque o sonho do Show é ser um popstar, um ícone musical e tudo mais. Então os dois moravam no interior do Japão. Ele era filho de uma família que tinha o Ryokan, né? Que é aqueles hotéis tradicionais. E aí, quando ele se muda, ele leva ela junto e ela, super apaixonada por ele, sempre gostou dele. Fazia tudo por ele. Trabalhava, pagava as contas, cozinhava, fazia tudo pra ele. Até que um dia ela tenta fazer uma surpresa pra ele no estúdio lá que tá gravando e escuta ele falando que ele só levou ela como empregada, que ele não gostava dela, da mesma forma que ela gostava dele. E nesse momento ela meio que, dá um clique na cabeça dela, a brincadeira é que a caixa de Pandora abre. E sai todo o sentimento ruim, só remorso, raiva, que não sei o quê. E ela, ela grita com ele, ela falou que não, eu vou te destruir no showbiz, que não sei o quê, eu vou embora. E nananana, esculacha ele, vai embora. E ela decide que vai se vingar dele, que quando ele tá tentando ser coisa, ela falou que eu vou ser uma estrela mais famosa que ele. E ela nem sabe nada, ela não tem talento em música, ela tem um monte de coisa, mas ela vai dar um jeito. E nisso ela vai entrar na empresa rival dele e vai começar um treinamento para ser atriz. E aí meio que essa jornada dela se tornando atriz, né? De uma pessoa que nem tinha um sonho próprio para alguém que é muito boa naquilo que ela se propõe a fazer, que é ser uma atriz. Então a história daquilo que é muito legal. E são vários arcos que o mangá tem, com base, no que ela faz em TV, comercial, tudo. E é muito bacana como ela vai desenvolvendo os personagens e tal. Inclusive, acho que é um bom mangá pra quem gosta desse mangá sobre atuação, personagem. Porque volta e meia tem, ai, nossa, queremos um mangá de atuação. Então, gente, Skip Beat tá ali, tem 40 volumes. Tem muito aqui pra você acompanhar. Então, eu acho que é um mangá muito legal. E eu acho que o anime é muito bom. Ele soube adaptar bem a parte da comédia, do inusitado, da Kyoko, assim. É muito legal como ele vai desenvolvendo e tal. E aí, eu entendo que é quando é o primeiro arco, né? A primeira vez que ela tá atuando sério, num programa de TV, e tal, muita coisa, aí acaba. Não dá nem tempo de continuar no arco, porque parou. E assim, eu fico, eu quero mais, porque é tão bom, sabe? E tem tantos arcos depois, sabe? O mangá não terminou, é daqueles mangás super longos, mas tem vários arcos que dá pra adaptar, sabe? Com tranquilidade. E não teve. É uma história muito gostosa de acompanhar. Assim. Muito legal. E o anime é bom, né? Ainda tem isso. Tem essa raiva que o anime é bom. O anime é muito bom, cara. Ele soube adaptar a parte de comédia, de timing, de uma forma muito, muito boa. E, eu fico, devia ter mais. É, e pra quem tá preocupado da história focar muito nela, nessa vingança, é meio que isso não se importa muito. Logo. O motivacional é esse, mas no final ela vai se desapega. Não é que ela desapega da vingança, mas ela vai mais descobrindo que ela gosta de ser atriz. E ela vai se organizando. Então é mais sobre ela se tornando uma grande atriz e uma grande estrela. Assim, volta e meia quando o show aparece de novo, tipo, sim, vai ter a discussão da vingança. Mas, tipo, é muito, vai ficando muito secundário considerando a jornada dela. O também que acaba sendo mais secundário é o romance dela com o Ren, que demora muito pra acontecer. Mas eu acho que é legal porque a jornada da Kyoko é muito boa. A jornada da Kyoko é muito boa. Então, tipo, eu super recomendo o anime. São 25 episódios muito divertidos. Você vai ficar muito triste porque você vai querer mais. E não tem, porque o anime... foi na temporada de outubro, de outono de 2008, e terminou, né, em março de 2009, porque são 25 episódios, e nunca mais. Muito triste. E o mangá sai aí até hoje, mais de 50 volumes. Loucura. Pois é, tá aí firme e forte, vendendo firme e forte. Vende bem. É o One Piece dos shoujos. Eu diria que o One Piece dos shows é Glass Marks, só que tá em atos, né? Ah, é então, verdade, tipo, meu compre... Então, o Hajime no Ippo dos shows. Tipo, eu diria que o Glass Mask é o outro mangá de atuação. Então, pra você ver que o mal mesmo, se pegar um show de atuação, provavelmente ele não vai ter um final. Vai ficar muitos anos aí sendo publicado. Meu medo e quase certeza é que não vai ter uma temporada de Kageki Shoujo, que é outro muito bom que foi recentemente adaptado. Pois é. Ah, esse é ótimo também, cara. É outro de atuação. Por quê? Por que fazer isso com os mangás de atuação? Com os animes, assim. Enfim. É muito bom. Então fica aí a dica. É muito legal. Recomendo. E, assim, dá uma frustração, porque tem tanta coisa a mais pra acontecer e não acontece, assim. Tipo, droga. Podia ter mais anime. Eu gosto que esse cast é o cast mais. Eu recomendo um negócio que não vai ter fim pra todo mundo se empolgar muito, hein? Sim, se a gente se juntar de pouquinho em pouquinho, a gente briga lá pra ter mais continuação, mas. Sei lá, né? Poxa, difícil, mas vamos lá, assista, é muito divertido. Apesar de tudo. Enfim. É assim, eu não tenho muito mais o que falar, acho que a Jo já falou tudo, muito bom o Skip Beat, muito triste, né? Eu não vi. Recomendo aí pra quem puder ver, e depois quem tiver interesse, né, vai no mangá, o mangá também é muito bom. É muito divertido. Eu não li tudo, eu não acompanho até agora, mas eu li um pouquinho depois e muito bom. É aquela coisa, tipo, eu volto mesmo assim, eu leio, depois eu paro, eu volto e tal, porque é longo mesmo, né? Mas, assim, é um mangá que você vai lendo e vai fluindo, sabe? Porque é muito dinâmico, é bem divertido, assim. Então, ele vai fluindo, é gostoso de ler também. E a protagonista é legal, né? Eu gosto, quando as protagonistas de shows são legais, assim, eu gosto bastante de acompanhar. A Kyoko é maravilhosa, assim, ela vale o mangá todo, porque ela é muito divertida. E você gosta de torcer por ela, é uma personagem muito cativante. Então você fica lá torcendo, vai que ó, que você consegue. Mas enfim. Então, Jojo, quem que é o próximo? Vamos, Luke. Nosso convidado. Peraí. Vai lá. Se eu fosse trilionário, bilionário, até bilionário, acho que daria pra sobreviver se eu pagasse. Você financiava a Rádio Noivo. Eu financiava uma temporada nova ou até um remake, né, de Beck, Mangolia Shop Squad, que é um dos primeiros animes que eu assisti aí na internet. Um dos primeiros animes que eu saí um pouco da bolha, né, do Narutinho, do Bleach, e fui assistir ele, né. E eu tenho muito, muito, muito nostalgia por ele, né. Que é um anime lá de 2004, que conta a história de um menino que ele começa a tocar guitarra, né? Ele não tem muito objetivo de vida. E aí ele acaba conhecendo um cara meio esquisito, um cachorro que tem umas partes verde, branca, meio esquisito, cachorro também, que nunca é explicado, né? Porque o cachorro é daquele jeito, ele só é daquele jeito. É todo costurado. É, meio bizarro o cachorro. E aí ele conhece esse cara que ele era um guitarrista emergente aí, que saiu de uma famosa banda de rock e veio morar no Japão, acho que ele era japonês, mas morava nos Estados Unidos, né? Alguma coisa assim. E aí ele meio que começa a se aventurar nesse mundo de bandas, né? Começa a tentar aprender a tocar guitarra e começa a tentar entrar nessa banda desse menino Ryusuke. E ele é um cara que... Ele aparentemente é um ótimo cantor, né? No anime, eu acho que ele não canta lá essas coisas como é pra ser, né? Mas ele é pra ser um puta de um cantor, bom pra caramba, né? E assim, as músicas do anime eu carrego até hoje comigo, assim. Eu adoro todas elas. É, tem uma que é a marcante, né? Que é a Moon the Water, né? Que é a música da banda americana que vem pro Japão e eles são amigos do Ryosuke. E eles acabam fazendo um show e o menino vai pro palco cantar, né? I have special memories. Mas, pô, Brainstorm é uma música muito boa, Sleep Out, I Got a Feeling, que é dos Beatles, que eles cantam no show. E assim, pra mim... Pô, eu adoro Follow Me também, sabe? Que não Follow é dos Beatles, mas é bem no estilozinho ali. A né? própria abertura do anime, o Hitchon Usa USA, né? É uma puta de uma música maneira que eu ouço até hoje no Spotify, assim. Tranquilo, tranquilo. Você não é do pessoal do grupo de que reclamava da voz do Koyuki, porque no mangá era pra ser uma voz divina? Não. Eu só acho que ele é uma voz normal, né? É, não é lá essas coisas. Mas é uma boa voz. É uma boa voz, mas não é pra ser a voz que eles falam, né? Quando todo mundo ouve o Koyuki cantar... Você preferiu o filme? E eu acho que eu não vi o filme. No filme, o Koyuki tem essa voz divina, né? Então, quando ele vai cantar, como não tem como reproduzir essa voz divina, fica sem som. Aí é uma merda, hein? Não, aí é sacanagem, velho. Porque no anime todo mundo fica reagindo, caralho, olha isso, moleque. O moleque canta pra caralho, que isso, loucura, né? É, mas eu acho ele bem normalzinho, assim, bem normalzinho. Mas enfim, ele é um anime que durou 26 episódios, né? Eu acho que os episódios finais são maravilhosos. Só que ele termina sem fim, ele termina meio que... Olha aqui como foi nossa turnê nos Estados Unidos, né? E eles não seguem o mangá porque eu acho que na época devia estar muito perto do mangá, né? E acabou deixando pra lá. E o mangá tem uma boa quantidade de histórias depois disso. Eu acho que é mais da metade do mangá que faltou adaptar. E eu acho até uma metade importante. Nunca chega no ápice, que é esse show do final do anime. Mas tem coisas muito importantes. Tem arcos que não foram desenvolvidos. Uhum. Tem a história do cara que é pra ser o cara do Nirvana, que eu não lembro o nome do cara do Nirvana. Qual que é o nome do cara do Nirvana? Kurt Cobain. Kurt Cobain. É pra ser tipo o Kurt Cobain dessa história, assim. Que ele é um cara que acaba acontecendo o que acontece com o Kurt Cobain, né? E ele tem uma música que ele passa pro Koyuki, e o Koyuki tem que fazer a letra da música. E é pra ser a música da história, né? A música pra todos conquistar. E é muito interessante como acontece, como é o show e tudo mais. E eu sei que isso nunca vai acontecer. Nunca vai ter uma continuação de Beck. Nunca vai ter um remake de Beck. É, eu acho que, por mais que hoje em dia tenha a popularidade acentuada em anime de música hoje em dia, mas eles não são garotinhas bonitinhas, né? Eu acho que na época eles não acreditavam nem um pouco em Beck. Tanto que o estúdio nem é um estúdio ruim. Mas claramente o orçamento foi muito baixo. Eles, tipo, acho que investiram todo o orçamento na banda que ia... Que cantar as músicas e tudo mais. Porque a animação é muito fraca. Mas a história é muito boa. Assim, os personagens seguram demais. E esse show aí que o Luke fala. Que tipo, nunca em outro momento cheguei a esse show. Esse episódio é um dos melhores episódios de anime assim, já feitos. Assim. E mesmo aqui. Com animação naquele jeito. Então... É o festival que eles apostam que o palco deles, que era o menor do festival, ia ter a maior quantidade de gente, né? E eles iam ganhar de todo mundo. E aí, porra, não tem como ganhar, e aí o anime faz eles ganharem, é muito foda, assim, muito incrível. Tecnicamente eles perderam, né? Mas ganharam. Enfim, eu acho que não tem como, eles não são garotas bonitinhas, né? Garotas bonitinhas que estão em alta hoje, né? É. Fazer uma banda de VTuber faria mais sentido. Certamente, enfim. Se fizessem um anime desse jeito de Beck, seria um anime que só passaria no Japão, porque não tem coisa pro resto do Brasil. Não tem apelo, né? Apelo pro resto do mundo. Eu até aceitaria o anime sem 3D, sabe? Do jeito que tá sendo Girls Blood Cry. Exatamente. Eu até aceito, sabe? Pelo amor de Deus, só faço, eu quero ouvir. Eu sei que não teria a banda do anime original, né? Ela tá aí. Então cara, as músicas. As músicas deveriam ser diferentes e tudo mais. Eu só quero que façam. Eu acho muito triste não ter possibilidade desse anime ressurgir. É muito triste. E é algo que eu guardo com muito carinho, porque é realmente um daqueles animes do comecinho que me fizeram, porra, Tá aí, anime tem um negócio especial, eu acho que eu vou continuar assistindo, sabe? E talvez eu devesse odiar esse anime por ter me feito continuar sendo otaku, né? Mas aí é outra história, aí é complicado. O que foi? Problemas técnicos? Acabou. Não saiu uma vez minha voz. Saiu, saiu, saiu. Vai ter que repetir tudo, Luke. É cachorro. Ah, verdade. Pelo amor de Deus, vocês não estão ouvindo o latido dela? Sim, mas... Mano, Tá prestando atenção abstrai. aqui no Luke falando. Ah, então, pessoal, voltei. Pois é, assim, Beck foi um dos. Foi o meu primeiro anime de música. Foi. Tava pensando bem aqui se foi o meu primeiro anime de música, mas dá pra dizer que foi, sim. Ele foi o anime que me fez entrar nessa droga, né? Nesse mundo de anime de música. É que eu tive a sorte, o Boa azar, droga. nesse negócio de anime de música, de eu conhecer drogas pesadas logo no começo, que foi Beck no Dame Cantable. Logo em seguida. É difícil. Aí Tá difícil não, competir, né? não, não tem como sair, né? E, inclusive, é meio complicado porque talvez esses sejam dois dos melhores, se não os meus dois animes de música preferidos já feitos, sabe? Nada que veio depois foi tão bom. Tem com animes muito bons, né? O Call of Duty aí recentemente. Tem vários outros animes aí de música muito interessantes. Mas Beck é relativamente especial e de vez em quando eu me pego vendo de novo esse episódio específico do festival, assim. Que é muito bom, cara, é muito bom. Desde o. Eles são meio que dois episódios, né? Que o comecinho do I Got a Feeling é num episódio e o resto do show é num outro episódio. O triste só é que no YouTube é só inglês, a versão americana, que eles mudam a música, aí é triste. Não, isso é terrível. Isso é terrível, assim. Eu acho que não tem mais as músicas todas no Spotify, né? Antigamente tinha todas, mas acho que não tem algumas. Acho que talvez o Sleep Out não tem, ou é o Face. Mas enfim, né? É um anime muito foda, Beck. Muito, muito, muito foda. E é isso, assim. Não sei se o Wesley e a Jojo viram, mas até hoje eu recomendo, apesar de todos os poréns, né? É outro anime que eu só vi o começo e nunca terminei. É isso. É os animes que, tipo, sempre recomendam quando você tá com aquela lista de animes que você tem que assistir. Aí sempre tem. Tá querendo assistir, tem que Só os terminar idosos de recomendando, né? Só o idoso pra É lembrar que aqui só tem que idoso, existe vê bem, Beck. né? Meio a meio, meio a meio. Mas enfim. Assistam Beck. Assistam Beck. Esse é um que, apesar de não ter pra frente, o que é triste demais, pelo menos o ápice, que é o show lá, eles adaptam, né? Então, isso já é um ponto positivo. Mas, enfim, eu acho que muito anime, inclusive, de banda que veio depois, tem muito de Beck, assim. Tem outros animes de banda famosos, assim, antes de Beck, inclusive, mas esse é um que furou muito a bolha naquela época específica, em que quase ninguém via nada de anime que não fosse shonen de ação. E ainda assim, era muito pouca gente assistindo anime na época, então ficou lá mesmo. E se via, ficava quieto pra não passar vergonha, né? Porque vai ser otaku, que vergonha. Pois Pelo amor de é, Deus. pois é. É que Agora eu acabou vivia isso. no meio de otakus, né? Então eles não tinham tanta vergonha. Infelizmente acabou. Agora você fala alguma coisa, vem um otaku com um avatar de anime e fala mal pra você no Twitter. Muito Exato. triste. Eu tava vendo, acho que era um. Eu não me lembro agora. Acho que era era um vídeo ou de jornalista de esporte, ou era de notícias, assim, mais de política. E eles lendo os comentários, era tudo avatar de anime. Muito louco. Eu não me misturo com essas pessoas de avatar de anime, porque eu tenho avatar de VTuber, que é muito É superior, muito né? Fazer o superior, quê? né? Muito superior. Eu tenho avatar de anime no YouTube, os outros lugares tudo é a tristeza do Indivertidamente. É isso. Inclusive, já falei aí uma anedota muito triste que eu não consigo encontrar mais boneco divertidamente no McDonald's. Muito triste. Enfim, Lu, quem vai ser o próximo? Pode ser você. Ok. Então vou falar de. A gente está falando só de anime aqui super obscuro, né? E que no final das contas as pessoas que estão ouvindo sabem por que que eles não vão continuar. E aí, já falou de anime shoujo de atuação, anime de banda de música, agora eu vou falar de anime de aposta, né? Porque, né? Um dia, um momento como esse. E no momento Camisa do atual do Tigrinho. Brasil, Pois que é. teria o VaiDBet patrocinando esse anime. Poxa. O Kaiji, Patrocina a ele é. É porque gente. o Kaiji, o problema é que ele é um péssimo. É um péssimo. Como é que se diz? Seria um péssimo garoto propaganda de aposta. Porque ele só se ferra. Ele ganha, mas só Mas se é ferra. isso, mostrando aí que. Mas ele só se É ferra e ganha. realidade. Ele ganha e só E se ganha. ferra. Opa. Vale a pena apostar. Aposte seu salário, que você pode ganhar Aposta. no final. É aquele famoso jogo com consciência, mas você pode perder tudo. Enfim. Então, ele é a prova de que a banca sempre ganha no final. Então, tô falando de Gakkyo Burai Kaiji Ultimate Survivor, que é um anime que tem duas temporadas. É um anime de um autor, inclusive, que faz muita obra assim relacionada a jogos de azar, jogos de aposta. Ele não é um anime sobre um jogo de azar específico, né? Ele é um anime sobre esse cara, o Kaiji, que é um cara solteiro, lá na casa dos seus 25, 26 anos, 25, 26 anos. Ele é um cara que ele tem muito azar. Tem muito azar. E ele não escolhe muito bem as amizades também. Também tem esse probleminha aí, né? E acontece que um amigo dele, ele acaba emprestando dinheiro para um amigo, uma coisa assim, e o amigo dele acaba meio que gerando uma dívida no nome dele, por assim dizer, né? E aí ele tá ferrado, ele também tem outras coisas que tá ferrado, então ele tá com uma dívida absurda. E aí ele vai, os agiotas vão lá atrás dele, e ele só tem uma escolha, que é ir para um lugar, participar de um jogo, em que se ele ganhar o jogo, ele pode pagar toda a dívida dele, talvez sair até lucrando, assim. Mas se ele perder, ele vai virar escravo. Falando de anime de escravidão aí, né? Enfim, em vários momentos de Kaiji, né? Essa primeira temporada toda é muito focada num jogo específico, o finalzinho tem um outro jogo menor, e a segunda temporada é focada em outros jogos. Em cada arco de Kaiji você tem meio que jogos diferentes, específicos, e é muito interessante porque são todos jogos originais para a série, né? São todos jogos que eles. Algumas coisas são baseadas em jogos de gambling, né? De aposta de verdade, mas o jogo em si. Ele é sempre adaptado para alguma coisa da série. E aí pode. E assim, a derrota significa realmente uma coisa terrível. Não só contrair uma dívida ainda maior, possibilidade de virar um escravo, como inclusive muitas vezes morrer. Pode ser que a pessoa morra, de fato, né? E aí eu tô pensando, mas por que que você tá falando do anime desse e tal? Porque ele é muito bom, a narrativa dele é muito boa. Ele é tão bom que ele é feio pra caramba. O autor desenha mangá feio pra caramba e mesmo assim é bom demais. Ah, eu acho incrível os traços. O vídeo eu É acho incrível. horroroso, Wesley. Todo mundo. Eu acho incrível. A gente Só aceita que é isso. horroroso só. Daqui a pouco o Wesley tá defendendo o mangaká de Oliver Tsubasa aqui, com Não, aqueles eu traços acho incrível. incríveis. É horroroso o traço. As mulheres de Kaiji são especiais. As personagens femininas de Kaiji são especiais. E assim, é o traço do cara, tá? Não é tipo. Pelo menos isso dá pra dizer. É o traço do cara. Não é que o cara não sabe desenhar direito. Não é tipo o Kurumada. É proposital. Não é tipo o Kurumada só sabe desenhar um grupo específico de personagens e. É isso. Mas Os fãs de Cavaleiros do Zodíaco aí, né? Vão ficar irritados com a gente. Só os idosos fãs de Cavaleiros do Zodíaco vão ficar irritados com a gente. Mas. Kaiji tem essa questão. Mas, cara. Acaba que no final funciona muito bem, sabe? Esse visual, apesar de tudo, ele acaba caindo muito bem. Eu gosto muito dos efeitos visuais. Os efeitos visuais, tanto no mangá quanto no anime, são muito bons para criar uma tensão. Você fica tenso, você não tem noção do que pode acontecer. E você, a cada momento, tá lá, torcendo para o Kaiji conseguir fazer uma reviravolta, ou alguém fazer uma reviravolta. E, assim, para quem não assistiu, é muito difícil você prever o que vai acontecer logo depois, sabe? Eu posso até dizer que o Kaiji muito provavelmente vai se ferrar e tal. Mas como isso vai acontecer é muito difícil. E como algumas soluções vão acontecer é muito incrível, cara. É muito, muito fantástico o jeito como algumas coisas são emboladas. E é muito interessante. Tudo é muito interessante, assim. É muito impressionante. E a obra, ela é bem mais... Ela é mais extensa, né? Vou dizer bem mais extensa. Não, mas o mangá é mais extenso. Chegou até a ter um spin-off, não faz tanto tempo adaptado, mas o Kaiji original, a continuação dele, nunca mais. E, assim, Kaiji não é um anime que rendeu muito dinheiro pro estúdio, tá? Ele claramente é um anime de nicho. Mas ele é um anime particularmente muito único e muito especial, e que seria excelente uma continuação. Eu queria muito uma continuação de Kaiji, continuasse adaptando até o fim. Porque é muito impressionante como os caras contam essa história, como cada momento, cada jogo é tão único, assim. E tem essa questão, né, de você variar. Tem um jogo que você pode até dizer, vai perder e vai ficar preso, alguma coisa assim. Mas no outro jogo, se perder, vai morrer, sabe? Então é meio que... É um absurdo. E são jogos muito, muito interessantes, porque eles usam tanto... Eles usam muito mais atributos mentais... Mas também tem um pouco de relação com atributos físicos em alguns momentos. Que são mais... Lembrando que quase todos são como pessoas endividadas. Pessoas que estão nas últimas. Pessoas que estão sempre jogando a sua vida por aquilo ali. Porque perder é meio que no final não perder a vida. Sabe? Perder todas as possibilidades de continuar. E enfim, é muito interessante, cara. Literalmente esse conceito de Ultimate Survival é muito, muito isso. Inclusive, isso faz com que eles façam usem as táticas mais podres possíveis. Você passa muita raiva em muitos episódios também. Sim. Tipo, no sentido de é proposital a raiva pra você sentir raiva. E muito choro, né? E muito choro. Muito choro. E também é. Dos choros mais feios dos animes. Um daqueles animes pra você sentir mais raiva de gente rica também. Bastante. Nossa senhora. Bastante raiva de gente rica. Eu lembro que eu conheci esse anime, porque na época de Squid Game, quando tava bombando, muita gente falou que provavelmente era baseado em Kaiji, porque, tipo, era tipo as coisas muito parecidas, assim, tipo, essa coisa de survival, do pessoal tá endividado, tudo mais. Eu achei interessante. Aí ficou na lista pra assistir, mas não assisti ainda. Nunca assistirá. Nunca assistirá. Eu recomendo pra quem quer conhecer um pouquinho de Kaiji. Tem os filmes live action japoneses, mas eu recomendo um filme live action chinês, que não se chama Kaiji, se chama Animal World. Sempre recomendo ele aqui, já falei algumas vezes, inclusive já teve pessoas que vieram aqui falar desse filme, né? O Maximus do MDM que uma vez falou desse filme, e que eu já tinha assistido, e eu não sei se ele ainda tá na Netflix, mas eu vi na Netflix, se chama, que é basicamente uma mistura de Kaiji com Sucker Punch. E é muito bom, cara. É muito bom. Os efeitos visuais são excelentes. O filme é muito interessante. E tem uns elementos de Sucker Punch, assim, do nada. Que é muito estranho e é muito maneiro. Então, eu recomendo demais esse filme também. Pra quem não quer ver a série completa, pelo menos ele cobre o primeiro arco todo. Né? O filme também cobre. Eu gosto muito de Kaiji, assisti acho que duas separadas. O filme tem o Michael Douglas. Não sei porra. Valeu. Eu assisti as duas temporadas, uma atrás da outra, assim, gosto muito. Mas eu acho que a segunda temporada dá uma enrolada, ainda mais naquela parte do prédio lá, do bilhar gigante, não lembro do qual patinho. Era. Patinco gigante. Que eles enrolam demais, é mais da metade da segunda temporada só naquilo, e você às vezes só quer ir pra próxima, sabe? Eu gosto mais desse arco no filme, pra ser bem sério, assim. Das atuações serem piores, obviamente, que no anime, mas eu gosto desse arco no filme. É um dos meus animes favoritos, eu não assisti na época que ele saiu, eu assisti depois, assisti bem depois, assim, gosto muito. Eu assisti muito pela estranheza na época que saiu e, pô, muito bom. É, infelizmente, as chances de ter um novo Kaiji são muito, muito poucas, assim. E espero que nunca faça um anime do outro mangá dele. Porque é de Mahjong e eu não entendo já nada. Já tem anime de Akagi? Akagi? Eu gosto pra caramba. Já tem? Eu não entendo nada de Mahjong e aí eu fico boiando. Eu fico Akagi, ele é um mangá anterior a Kaiji, que já era de apostas. Era é Mahjong com aposta, basicamente. E aí as apostas são as mais absurdas possíveis. E adaptaram tudo, pelo menos. Eu quero gostar. Eu quero, mas eu não entendo. Aí eu fico lá, que interessante. E aí eu não consigo. Mahjong então, é ainda muito complicado. Bom. O anime de Mahjong sempre é muito complicado, assim. Você tem que aceitar o que tá acontecendo. Eu sei que tem pessoas que aprenderam a jogar Mahjong por causa de anime, que tal que nem eu tentei aprender a jogar Go por causa de Ricardo no Go. Inclusive tá aí um outro aí que podiam terminar. Mas... Não terminaram o Ricardo no Go? Sabia. Não contou o anime todo, não. Acho que falta um pouquinho só no anime. Não, mas não conta ele todo, não vai até o final, não. Não vai até o final, mas ele não fica muito... É porque o mangá não desenvolve tanto mais quanto deveria, mas... Enfim. Mas enfim, Kaiji, é isso aí. Essa é a minha dica. Se alguém prender o Mahjong com saque, parabéns. Né? Que não, aí com saque é inclusive, ainda tem uma esperancinha de sair algo de Kaiji por conta do spin-off. É horroroso, mas ok. Eu tava assistindo na temporada passada o Ponomichi, eu já aceitava que eu não tinha que entender as regras. Era só aceitar essa loucura que tá acontecendo. Mas enfim. Wesley, agora sim, sua vez. Pronto, é isso. Aí vocês escolheram animes que não tiveram continuação, assim, na digressão da história, e eu escolhi um anime que ele é basicamente um compilado de sketches de humor, né? Que é o Asobi Asobase. Que é basicamente... Meninas fofinhas no clube tranquilo que não fazem mais nada demais, né? Essa história. Exatamente. Assim, nada demais, entre aspas, né? Porque só rola loucura. Não, só fofinhas, tranquilo. É coisa de fazer nada. Ah, tranquilo. A piada sobre o sovaco da garota, porra, é besteira. A piada sobre enfiar o dedo no nariz e levantar... Enfim, é isso. Mas, em resumo, é basicamente essa história. Mas o Yasubase, ele foi um anime que foi exibido em 2018. E já temos mais ou menos 6 anos sem uma continuação. E o mangá já está finalizado. E, se eu não me engano, eles adaptaram até o volume 7. E são 15 volumes. E, para quem não conhece, né, é um anime de comédia. É bem maluco, com vários toques de nonsense. Onde a gente vai ter várias situações onde três garotas elas se reúnem para montar um clube de passatempos, que é basicamente um clube de fazer nada, né? Elas ficam só fazendo joguinhos. Não, um clube de passatempos. Já existe um anime de clube de fazer nada. Esse é um clube de passatempos. É, assim, enfim. O nome é um clube de passatempos, brincar, né? Onde elas vão, passar o tempo brincando e se divertindo com jogos, né? Porque também, na verdade, esse clube é elas que decidem montar, né? Porque ninguém aprovou. Essa é a verdade. É um clube com três seres humanos terríveis. Terríveis. Que é isso? A menina de óculos, ela é de boa. Ela só. Ela é terrível, Vilas. Você tá completamente maluco. E a outra não sabia o que era sexo, ela é destruída. Nossa, essa parte foi maravilhosa. Eu acho mais engraçado ela descobrindo do que a Kaguya descobrindo. Não, totalmente muito mais engraçado. E a gente tem também a personagem que é a personagem loira, né? Que é estrangeira, que na verdade não é tão estrangeira assim. Ela só mente. E aí basicamente elas ficam nessas interações entre si, nesse clube de passatempo. Às vezes elas fazem joguinhos, às vezes elas ficam só... uma desafiando a outra, e a gente tem essa interação entre elas, enquanto a gente vai conhecendo os outros personagens do elenco, que também são muito malucos. Minha personagem preferida não é nenhuma das três. É a professora, a professora. Não, é a menina que? Do clube de ocultismo. Nossa, essa aí é maravilhosa. Ela é boa demais. Clube de ocultismo. Na verdade, o melhor de todos é o mordomo, né? O melhor de todos é o mordomo. O mordomo é bom demais. É uma das histórias mais tristes que eu já vi em anime na minha vida. Essa é a verdade. Mais triste que Kaiji. É, tá. A história dele. Mas aí é isso, tá bastante tempo, não tem notícia nenhuma de uma continuação. A gente teve assim, acho que no finalzinho, tá para 2019, mais ou menos, teve dois OVAs que saíram, que aí eles contemplavam essa parte do volume 7, mas nenhuma notícia. É isso. Mas dito isso, tipo, pelo menos é um anime que você assistindo aos 12 episódios, OVAs, eu diria que já é suficiente. Mas se sair mais é lucro, é isso. É, eu sinto Caso tenha isso, eu mais. sinto que ele é meio que o suficiente, sabe? É, eu acho que só tem pouco tempo, mas dificilmente vai ter continuação, como você falou. E eu sinto que ele, esses animes de comédia, assim, de garotinhas, acabam sendo suficientes. Tinha muito isso, né? De sair esses animes e nunca terminava a história. Tem o Hyakko, tem o Nichijou, de certa forma, mas Nichijou é mais original. É, A gente já Asobiasu adaptou todo mundo. Basei, o Jujutsu Kaisen Mudasukai, sabe? Eu acho que às vezes o pessoal assistiu a abertura e falou: puta, é sobre isso, eu não quero assistir. Eu nunca viram, porque Mas aí, se eles viessem o encerramento também, eu queria a assistir. abertura é sobre três garotas inocentes, fofinhas, sendo a amizade entre elas. O que eu adoro quando o um anime de É comédia maravilhoso. engana, sabe, na É, que abertura. nem o nosso querido anime de natação, de mergulho, né? Granblue, Granblue. que é um que também nunca vai continuar. Não tem absolutamente nada a Não, ver. Granblue já foi anunciado a segunda temporada. Ah, é? Eu vou Foi, estar né? Ah, anunciado. é. Então Já melhor. foi. Mais feliz, mais feliz. Já foi, já foi. Porque a gente precisa ver sobre mais sobre mergulho, né? Preciso saber mais sobre mergulho, por favor. Eu vou ficar muito Mas triste, a aí. segunda temporada, a abertura não vai ser sobre mergulho. Ah, Mas se for aí é sobre isso. pessoas peladas bebendo, eu fico feliz também. Ah, mas aí é exatamente o que é o anime. Tá tudo bem. Mas Mas, é pô, isso, eu recomendo. eu Recomendo. adoro Asobiasu Basei. Eu adoro. Acho extremamente engraçado, assim. É muito Desde engraçado. a piada do diretor tomando Kamehameha e se dobrando todo errado, até o sovaco da menina estrangeira ela não tomar banho e ser fedido, sabe? É piada desse nível que eu adoro. Tem que ter mais, assim. Eu gosto demais. Mas o bebê, aquele bebê, aquele bebê assustador. Um aplicativo de É celular isso. para identificar onde é que tem germes. Triste demais. Eu fico triste pela garotinha loura. Aquele bebê assustador, só isso. Mas enfim, né? Esse eu acho que a Jojo não viu, né? Não, não assisti também, não. Mas é Boa. muito É aquela engraçado, coisa, recomendo. normalmente a primeira escolha não só de meio de comédia, então tipo assim. Mas eu sempre guardo as dicas, assim, você tem que me organizar pra assistir, porque eu sou muito enrolada. Mas é outro que eu acho que vale a pena. Acho que é o último anime assim que eu acho que eu achei mais engraçado. Eu gosto muito de Josuke no Mudazukai, mas eu acho a sobre você mais engraçado. Muito mais engraçado pra mim. O Josuke, pra mim, é só a piada só do cara sentado no rio e a menina vai falar com ele, que é pra mim a melhor piada, Não, você mas tá aí confundindo, você tá fica. achando que o Dante Kokusei no Tiju. Ah, é isso aí, O isso Josuke no Mudazukai também é só de garotas. aí. Então não sei o que é isso Que a aí. minha piada preferida é que tem uma garota que é a Otaku, que ela não quer que as pessoas saibam que ela é Otaku, né? Apesar de que o pessoal chama ela de Ota. Mas é. E aí ela vai para o Comifis e ela meio que tem um cara que faz jogo que ela gosta muito, assim. E aí ela encontra esse cara e ela descobre que é o professor dela. E o cara não quer que, obviamente, que ninguém saiba, né? Que é o professor dela. É um momento muito vergonhoso, mas muito bom. Meu Deus. É isso. Tem a Vergonha robô alheia, também, que soubesse também é muito bacia boa. também, mato. Só tem vergonha alheia. É isso. É, né, esse tipo de anime de vergonha ali é um Que é prato maravilhoso. cheio, assim, né? E Bocchi the Rock que eu diga também, de recente. Ah, Bocchi the Rock é arte. É isso Mas aí é mesmo. outra história. Bocchi the Rock é outra história, não é vergonha alheia. É só É dar a Bocchi. menina, É só Ela é sente só vergonha por Bocchi. todos nós. Que eu vi o vídeo, não sei se vocês viram, o vídeo da menina que interpreta Eu ela vi, eu vi. na peça. Que ela é a Botinha. E quero ver. a menina que interpreta ela encontra a dubladora da Boti, né? É. E a menina que interpreta na peça é a Caraca, é a Boti. É a Botinha. Boti viva. É Sim. muito maravilhosa. Ela vai fazer acenar, tipo, aquele que você abaixa a cabeça, né? Faz uma reverência. Ela faz a reverência pro lado errado e a dubladora tá do outro lado. É bom demais, assim. É incrível. A pessoa não, a pessoa que é a Boti. Vou te dar uma que eu sempre me lembro do momento especial em que ela decide o que fazer no palco, a galera ela se joga. Acabou demais. Enfim. Essa cena, linda. Enfim. Mas é isso, né? Então, esses foram os animes que a gente queria comunicar hoje aqui, que a gente tá super triste porque nunca vai ter continuação. Mas... Tem também do Carlírio, tem que falar do Carlírio. Não, do Carlírio. Eu vou falar. Ah, obrigatório calma. Falar do Carlírio, porque calma. Eu não consigo ver o Carlírio recomendando esse anime aí. Eu vou falar. Também. Loucura. E aí o Carlírio não pôde comparecer, por motivos de saúde. Tá? Ele recomendou um anime, também quis trazer aqui pra gente. E o Carlírio, ele recomendou um anime que pra muita gente aqui é completamente inesperado. É que eu já sabia. De todos os animes, da história dos animes. E é um anime que eu também tenho muita continuação, mas o mangá também não tem, então não tem o que fazer. É, o Tom morreu, né? O autor morreu? Não sabia que ele morreu. Morreu. Olha aí. Tem o que fazer, assim. Que é... Ouve os tambores. High School of the Dead. Loucura, loucura. O Carlírio de todos os animes do mundo. Caraca, velho. Eu tava vendo aquela imagem. Isso daqui é aquilo. Eu não tinha prestado atenção. Tipo, meu Deus. Ela High School of the Dead é, que ia ser do Carlírio. É um dos animes já criados da história da humanidade. Eu gostava. Penso isso. Mas é inacreditável, assim. Eu gostava. Definitivamente é uma escolha. Agora sim, eu gostava, mas no ponto, esse é um anime que eu fico triste pra caramba que não tem continuação. Nem tanto. Não. Esse anime, quem não sabe, é de zumbi, né? A escola, são os colegiais que o mundo foi... Apocalipse zumbi. Virou apocalipse zumbi, só que aí, né? O mangaka gosta muito de peito, né? Gosta muito de peito. De saia curta, mas muito peito, assim. A ponto dele usar a sniper, o lugar pra ficar a sniper bem presa, né? Os peitos de uma menina... A menina desvia da bala com os peitos. Quality time, é referência. É um dos animes já criados. Não, não é que ela. Tá, só o pessoal entendendo. Ela não desvia a bala com os peitos. Ela desvia. Da bala. Estilo com os Matrix. Não, a bala passa entre os peitos da menina. Sim, é cena. Isso que ele quer dizer. Tá. Eu sei que... É porque na hora que a bala tá passando pelos peitos, você vira stop motion. Porque assim, nessa época que tava sendo esse anime, eu achava tão tipo, meu Deus. O que é isso? E hoje em dia, quanto mais eu vi esse trailer, porque todo, essa do peito, dos peitos lá de vendo da bala, já virou algo que pertence a total. Eu começo a achar, meu Deus, é tão estranho que ficou bom já. Eu já acho, nossa, que foda. É meme. Absoluto cinema, sabe? Cinema, isso daí. É cinema total. É o... Não, e o peito, que claramente alguém que já tocou num peito sabe como se movimenta ao ar, né? Incrível. Mas assim. Aí é animes, né? Aí incrível. Animes. A física é inacreditável. Aí é animes, né? Não dá muito pra reclamar de especificamente High School of the Dead. Mas assim, eu realmente acho o anime divertido. Ele não é incrível, né? Mas ele é divertido. Ele realmente é anime divertido. O anime depois que o autor fez, que eu tenho um anime depois posterior. É o Traejex. Esse não dá pra ver, não. Esse é demais. Aí já não dá pra falar. Não tem muito o que defender, não, tá? É porque assim também, o High School of the Dead tem os momentos que ele, apesar de toda o besterol, né? Ele se foca ainda na questão do apocalipse zumbi, eles têm que fugir dos zumbis, tem que fazer ir pra um lugar, e essas coisas. Que são legais, assim. A parte do zumbi é bem feita, a parte de survival é bem feita. Ele é bem pesado, assim, de certa forma, né? Tem um lance lá com o professor, que é um dos vilões, um dos maiores vilões, assim, da temporada. E o cara é bem, bem tenso, assim, a situação com ele. Tem um gore legal, mas ele tem ele é absurdamente super sexualizado, né? Hiper ultra sexualizado. Todos os personagens têm peitos enormes. Que basicamente eles funcionam separados do corpo, né? Porque eles têm movimentos completamente aleatórios. Próprios. Assim dizer, eu tô vendo, né? Aqui a cena dela desviando da bala. E ela tá em slow motion e o peito se move mais rápido que a bala. Então quer dizer que os peitos se movem mais rápido. É impressionante, assim, é incrível. Mas é, né? Fazer o quê, né? Mas é isso. Assim, eu falei do o autor, é o mesmo, mas eu acho que, se eu não me engano, o do Trajax é o mesmo artista, tá? A história, realmente, como o Wesley falou, o autor, né, da história, ele faleceu, né? Mas é isso. Infelizmente, nunca veremos o final, né? Porque não tem nem como. Mas que é impressionante, em certa forma, o Carlírio escolher esse anime. É, essa aí, de todos os animes da história, essa aí eu não esperava, não. De todos os animes da história, esse aí, eu também não esperava, não. Enfim, rapidamente, alguém tem outros animes que iriam citar? Eu tenho. Começa pela Joana. Então eu queria citar, porque a Rafa não tá aqui, mas eu sei que ela citaria esse, que é Akatsuki no Yona, porque é um absurdo não ter mais. É triste, tipo, não ter mais. Os primeiros arcos, tipo, o anime é muito bom, os primeiros arcos já são ótimos, mas os arcos que eles não adaptaram conseguem ser ainda melhores do que eles adaptaram, e, tipo, é muito triste, assim, que não tem continuação, porque ia dar, nossa, é bom demais. Eu não sei se, tipo, com o mangá se aproximando do final vai ter, eu acho que não, mas, assim, merecia até mais, porque é um mangá muito bom, e eu queria pelo menos deixar a Katsuki no Yona citado, porque ele merece. E eu acho que é uma coisa coletiva, todo mundo quer. Tipo, tem outros animes, assim, tipo, por exemplo, um que eu gosto muito é Oran, basicamente, mas ao mesmo tempo que eu gostaria que adaptassem tudo, eu acho que o anime fez um ótimo trabalho nos 26 episódios que teve. Então fica um misto, assim, tipo, se tiver bem, se não tiver bem também. Mas eu acho que o que mais pega pra mim realmente é Skip Beat e Akatsuki no Yona, assim. E, assim, de cara, que, tipo, se eu pudesse dar dinheiro pra continuar. É isso. Luke. Eu falo que eu sou obrigado a falar, né, nesse tema, Hajime no Ippo, né? Porque. Sim. Eu sei que é impossível, gente. Eu sei que é impossível. Tem que ter muito dinheiro pra esse Ippo. Eu aceitaria um 3D estilo Girls Planet Cries. Que é um bom 3D. É um 3D que gasta dinheiro, tá? Não é um 3D qualquer. Então, mas é que eu preciso de um 3D decente. Se for 3D ruim, eu não quero, pô. 3D Berserker. Porra, não dá, não tem condição. Pô, porque, assim, eu acho que pra fazer uma nova continuação, né, de Hajime no Ippo, tem que ser do começo. Tem que chamar um público novo, sabe? Não dá pra querer fazer. É tão longo que qualquer coisa já diminui, porque começar de novo não vai mudar o público antes de terminar. Não tem como. Não quer. É, tem que. O meu neto vai assistir no final do anime. Mas é porque não dá pra lançar uma nova temporada esperando que aumente o público que assistiu a temporada anterior de Hajime no Ippo. Não tem condição. Não. Então teria que fazer do começo. E assim, pra mim, um anime de Hajime no Ippo. Hajime no Ippo não precisa, tá? De um remake, né? Porque a animação é excelente até hoje. Eu acho que tem o charme dele ser animado da época que foi. Mas, enfim, é triste que não vai ter, né? Eu vou falar aqui também de Keion, porque eu queria a parte delas da faculdade, sabe? Que eu ia falar, só tem a faculdade, né? Não é bem... Quero, tem bastante, tem coisa pra contar. Dá um small VA aí. Queria, porque eu gosto muito de Keion. Eu, na época, eu desdenhava um pouquinho, porque era anime de bebê chá, né? É absurdo. Mas hoje em dia eu sinto saudade. Pô, eu lembro do filme, o filme é muito bom. O filme é muito bom, eu queria mais dele, né? Eu até hoje não vi o filme, cara. Você sabe. O filme é bom, recomendo. Eu sei. Esse aqui eu tô falando, por mais que eu acho que pode ter, tá? Que é Soul Eater. Que eu acho uma pena Soul Eater. Não concordo muito, não, mas tudo bem. Soul Eater não ter a. O remake, porque ele era popular no Japão, tanto que lançaram de novo o anime, né? Com novas aberturas e tudo mais. Mas eu acho que talvez saia porque aquele anime dos bombeiros vai ter uma temporada nova e ele liga com Soul Eater. Então. Pode ser que termine do bombeiro. Se for o anime do bombeiro terminar e já emendar o Soul Eater, ficaria muito feliz. Porque o final do Soul Eater não é tão bom. o final do anime também não é bom, né? Não, então vamos adaptar tudo direito, né? Então vamos animar tudo direito. É que essa amizade não dá, né? É um pouquinho demais. Não, a menina, a maca, virar uma arma, né? Eu não sei se vocês lembram, mas ela vira uma foice. O final do anime é ridículo. Não existe aquilo. É, Giga Shoujo Nozaki-kun, que é uma das minhas histórias... Só ter tido uma temporada, isso aí. É uma das minhas histórias de romance, comédia romântica favoritas. É verdade. Giga Shoujo é maravilhoso. É maravilhoso. Todas as temporadas, porque é perfeito. E o mangá tá saindo até agora, né? E eu acho o mangá engraçadíssimo até hoje, sabe? Tem conteúdo pra fazer mais uma temporada, pelo menos. Vou falar aqui também de Yuri on Ice, né? Que prometeram um filme, né? Prometeram. Mas teve um filme, prequel, que é isso? Já cancelaram, pensei que eu tava ferida, Luke, poxa. Já cancelaram o filme. E assim, cancelaram o filme prequel. É um anime original que fez... Mas eles acham que eles vão fazer alguma coisa, tipo, eles não vão falar de Yuri on Ice há anos, não vai ter, acabou, morreu. É um anime original que fez muito sucesso, que é a coisa que todo estúdio quer, né, pra eles, né? Mas assim, esse é o único que a gente pode ter minimamente uma coisa de dizer no estúdio. Literalmente pegou fogo, né? Mas ainda assim eu queria. Cara, eu lembro que na discussão, quando. Porque eu não tava nos podcasts que falaram. Não sei se vocês falaram sobre o cancelamento do filme. Mas eu lembro que na época que. No dia que anunciaram, tipo, eu acordei, que tinha muita gente marcando de você não vai acreditar que fui ver lá. E aí, tipo assim, por um lado, eu não fiquei tão triste, porque depois de. Tipo, eu tinha anunciado o filme em 2017. Estamos em 2024, eu já não acreditava que esse filme ia sair, entendeu? Mas assim, o pessoal falar que tipo, ai não, não vendeu tanto. Tipo, gente, eu tava vendo. Vendeu? Em 2017, o Yuri on Ice ficou no top 10 de franquias da Oricon. A única outra franquia que não tinha anime ou qualquer produção antes no top 10 era Your Name, que foi Your Name. Eram as únicas duas franquias no top 10 que não tinham, tipo, nada antes. E, tipo, cara, como é que um anime que, tipo, ninguém dava... Gente, ninguém dava nada, não tinha merchandising. Tipo, era assim, vai, não, a gente tinha um contrato, vamos lançar essa droga logo. E fez um sucesso daquele, pra me falar que não fez dinheiro. Eu, tipo, que ódio. Quem quer vender, quem quer comprar coisa de gays, Jojo? Pelo amor de Deus, né? Gays no gelo? Gays, né? Gays no gelo, pelo amor de Deus, né? Ninguém quer comprar isso, ninguém gosta disso. E assim, eu fico ainda mais puto que eles lançavam, tipo, uns clipezinhos super bem produzidos. Sim. E eu falo, ah, caralho, vai sair, vai ser foda pra caralho. E não sai. Falou outro que é Kakegi Shoujo, que é das meninas do clube de teatro, de artes musicais, teatrais e tudo mais. Gosto muito desse mangá. Bom demais. Eu não vi. Gosto muito desse mangá, gosto muito do anime, né? E o mangá tem tipo. Ele continua um Boruto Generation, não é que é Boruto outra geração, não. É a continuação daquela história, né? Outro mangá. E tem muita coisa pra sair e não sai. Eu fico muito triste que nem tem Scanlator disso. Eu nem posso ler o mangá. Absurdo. Mas não tem o oficial na internet, não? Porque como tá. Mas aí tem que pagar, né? Mas não tem o pirata do oficial? Não, não achei o pirata do oficial, infelizmente. Eu acho que pouca gente lê, né? Aí não tem um cara que escaneia essa parada. Mais quatro aqui. Blue Period, eu queria mais, mas eu não sei se o anime original fez sucesso. Que é uma história do mangá que eu acho muito boa, assim. Mas muito ele serviu pra vender mangá. Ele vendeu mangás pra vários outros países no mundo, assim. E o mangá, a parte do mangá que é depois do anime é excelente, assim, é incrível na faculdade também. Outro é o Recreators, que eu gosto muito de Recreators, cara, que é aquela história do. Eu pensei que tivesse acabado. Mas podia ter mais, né? Eu não gosto, né? Então eu não posso falar nada. O Recreators podia ter o Recreators 2 com mais outras histórias, assim. Pô, tem uma personagem que chama Meteora, Vilas, pelo amor de Deus. Eu não gosto, Luke. Eu não gosto de Recreators, acontece. Isekai Oji-san, que é um dos meus queridinhos aí de Isekai, né? E aí alguém pode perguntar, mas ele é muito recente, mas qual a chance? Qual a chance? Nunca depois vai acontecer. Depois daquela parada no meio, meu amigo, é que nem o Zun 100 também, tem chance zero desse negócio ter continuação. O Isekai Oji-san é um excelente anime sobre Isekai, sobre um cara que saiu do Isekai, um tiozinho que gosta muito da SEGA, né? E ele teve muito problema de desenvolvimento, o anime. E aí eu duvido que tenha uma continuação. E a história de Isekai e Ojisan vai para lugares, assim. É muito divertido o que tá acontecendo atualmente no mangá. E por último, Evilazo. Esse eu acho que não sai de jeito nenhum, hein? Que é o Chukyodai. Eu não acho que vão fazer uma nova temporada de Chukyodai. Eu tava aqui na minha lista também. Eu acho que esqueceram, sabe? Eu acho que eles esqueceram, né? É que quando eles terminaram o primeiro anime, tava muito pertinho. Muito pertinho no mangá. E aí, eles ficaram com essa ideia, né? De que, não, quando tiver mais, a gente vai fazer. Porque o Chukyodai era tão famoso. Esse também é um que não dá pra dizer que não vendeu. Ele era tão famoso que ele competia na audiência da TV, o que já é muito difícil pra maior parte dos animes, assim, populares, né? Na prática, é poucos que vão. Geralmente, o que tem são aqueles animes mais família, né? E aí, que não são tão populares aqui no Ocidente. Ele competia no top 5, tá? Não era no top, não era dos 5 pra baixo, não. Era nível a competição que agora tá Demon Slayer, por exemplo. Então, Teve filme live action, teve filme prequel. Filme live action, todo mundo ficou com medo que possa ser spoiler absurdo. É que o trailer é muito assustador, é muito spoiler o trailer. E assim, 99 episódios, né? Vamos lá, vamos esperar pra terminar, pra fazer a continuação. Já faz 10 anos que terminou o Chukyodai. E eu acho que não volta mais. Eu acho que ficou esquecido aí no tempo. Faz 10 anos que terminou o anime de Chukyodai, né? Isso. Em 2014 terminou o anime. É porque a gente falou, fica parecendo que o mangá terminou há 10 anos. Não, o mangá tá pra acabar ainda. Tá pra acabar. Ainda tá indo pro final, né? Mas vamos sonhar. Isso. Esse aí eu ainda tenho um sonho. Eu ainda acredito. Eu não sei, é muita coisa. Mas foram 99 muito... episódios, né? Primeiro anime. Mais 99 episódios? Dá, 99 né? episódios. Mais 99 episódios, acho que dá, né? É, dito isso, o público do mangá é bem fiel. Sim, não. São um bando de idosos, né? São um bando de idosos mesmo. São esses negócios. Tem gente que lê Garfield até hoje. Pelo amor de Deus. Tem gente que lê Asterisks até hoje. Então é muito idoso. O do cowboy lá. Isso. Tex, cara. Tex é o bacon de doce. Assim, só carioca lê Tex. Vamos ser sinceros aqui. Que é isso? Tex é complicado mesmo, hein? Olha, nem meu pai que gosta de Conan o Bárbaro gostar de Tex. É muito ruim, Tex. Não tem condição, não. Enfim. Wesley? Pronto, vamos lá. Os meus são 6 animes que eu coloquei aqui, né? Eu me pulei. O primeiro é... que eu tô olhando aqui ainda. É, Barakamon, né? Barakamon, por favor, faça mais. Barakamon é qual Barakamon? É o do cara que... Eu nem sei. Faz a caligrafia. É, caligrafia. Acabou sem fim? Achei que tinha terminado redondinho. Não, o mangá já foi finalizado. Né? Teve o anime depois dele adolescente. Pô, esqueci um, hein, Wes? Posso falar um que é importante? Fala. O Sag Drop, né? Que nunca acabou, né? Não, acabou. Ele acabou. Esse acabou. Acabou sempre. Esse fez todo. Tudo foi adaptado. Absurdo. Tem que terminar a história. Tudo foi adaptado, Luke. Isso existe, não. Você tá maluco. Tem até um live action aqui. Tem até um live action que adapta também tudo. É. Acho absurdo vocês falarem isso aí. Tem que adaptou terminar. Tudo. Tudo foi adaptado. Certo. Arakawa Under the Bridge. Meu Deus. Por favor. É isso. Não precisa ser. Esse eu acho que não volta mesmo. Esse foi um que eu achei surreal ter duas temporadas no mesmo ano. Então... Mas bom também. É isso. Eu separei aqui outro de comédia, que também o mangá já finalizou, que é o Kugurei Kokuri-san, que eu gosto muito. Oh, Kokuri-san, é legal também. O anime eu gosto, o mangá eu não gosto de ler. Então eu queria que voltasse isso ali. Eu gostaria também, Kokuri-san. Esse aqui provavelmente não vai ter também continuação, que também tem mais no mangá, né? Que é o Eizouken, que ainda tá em publicação hoje em dia. Eizouken acho muito difícil, assim, só se for... É porque foi meio que um projeto de paixão, de certa forma, do Science Saru e do Yuasa, né? Eu acho difícil esse ter, né? E os meus dois últimos? Mas esse eu não... Eu acho que o anime cobre bem, assim. Eu não sinto falta, pra ser sincero. Pô, mas se saísse... Não, isso aí é lucro, mas é que tem aqueles que eu não sinto tanta falta, assim, mesmo não tendo feito tudo. Entendi. Esse aqui, se não sair, eu vou ser a pessoa mais infeliz da minha vida. É o meu anime preferido, que é o Sangatsu no Lion. E até agora nada. Chef está fazendo Madoka e Monogatari. Não volto. Tá fazendo Madoka? O filme, né, que saiu. Tá fazendo? Não sei. Não, já não fez, sei. Né? Já saiu. Esquece, é, acho que esqueceram, né? Bastante Madoka, viu? Madoka ruim, fizeram uns Madoka ruim. Fizeram uns spin-off bosta. É, esqueceram, acho, Madoka, hein? Anunciaram e falaram, ih, galera, prometemos um negócio aqui que não vai dar pra cumprir, hein? O chefe tá fazendo o quê, aliás? É só um Monogatari. Anunciou o Monogatari. Estão precisando de dinheiro. Pode fazer uma Madoka. Onde está o chef? Deve estar junto com o Yuri Ice, o Madoka aí. Né? É isso. E o último, né? Esse aqui, se tivesse, eu ia ficar muito feliz, que é o Kuragehime. É isso. Pô, Kuragehime, hein? Poxa, esse seria realmente especial. Podia voltar. Eu tenho uma opinião polêmica. Ah, é legal, é legal. Eu podia eu também adaptar o Kaku Shikashika, mas eu queria o final do Kuragehime. Eu não gosto. Mas, enfim... É vou falar aqui uns que são bem difíceis, bem difíceis. Primeiro é o One Out, que é um anime que saiu ali. Impossível. Impossível. Então, segundo vai One Out, mas tá ali. Mas fala... também é outro... O Evilás tá no tigrinho hoje, hein? Tá na maldade, hein? Falando na aposta, né? Que esse aí, o Paquetá, adoraria. Tá assim. Adoraria esse, o Paquetá. Esse é o... Esse é o... Aposta esportiva é absurdo. Ainda que... Seventh Service, queria muito uma temporada, uma continuação, cara, temporada 2 e tal. Eu fiquei meio triste, porque o Work eles conseguiram adaptar até o final, né? Mas Seventh Service não foi, né? Que é da mesma altura, só pra avisar. Um aqui que eu acho que o Luke nem lembra, que é Kanagi. Kanagi, gosto muito de Kanagi. Kanagi, pô. Mas esse é pra idoso mesmo. Esse... Se tiver um jovem que sabe o que é Kanagi, parabéns, cara. Porque eu acho que nem o pessoal aqui sabe o que é Kanagi. Kanagi, Crazy Charmaine, né? O mangá terminou e só tivemos uma temporadazinha. Impossível. Meu plant watch aqui. Só e nem é tão grande assim. É, Slam Dunk, eu acho que podia muito ter uma acabou que de contasse, filme. Né? O filme contou o final e tal, mas eu ainda acabou sentia falta, né, de ter... Porque não, pelo, tem uma partida inteira que não foi mostrada, pelo menos. Ah, uma partida, nossa, que terrível. Porra, esse era um que eu acho que podia ter um remake pra nova geração. Mas um que eu queria mesmo, eu queria muito, muito mesmo. Que esse, esse eu tenho dupla tristeza, porque eu comprava o mangá aqui no Brasil e ele foi cancelado. Anime da Sereia. Que é Kekaishi. Porra, Kekaishi eu queria muito que continuasse. Ah, sim, sei qual que é. Kekaishi é muito bom, o Shonen é muito bom, que fazia sucesso no Japão, mas que o anime também chegou muito perto do mangá, então o final do anime ele é meio diferente do que conta no mangá. E aqui no Brasil eu devia ser uma das quatro pessoas que comprava esse mangá. Isso foi cancelado, eu lembro que foi cancelado porque fizeram até propaganda pra comprar. Não um foi lugar, cancelado. Porque... Eles foi nunca cancelado. Anunciaram que. Eles nunca anunciaram cancelamento, só não sai. Sim. Mas realmente. Nunca anunciaram o cancelamento do mangá. Eu sou uma das quatro pessoas que comprava esse mangá no Brasil aí. Então... Fico triste. Você e o fã de Toriko também, que só tem dois. Não, só. Toriko não, né? Se você é fã de Toriko, você tá errado, né? Gosto muito de Toriko. O fã de Toriko é igual o fã de Samurai X ainda, né? Você sabe. Então... Sim, que o autor é um filho da puta. O autor é filho da puta. Ele é mais filho da puta e foi antes disso do autor de Samurai X. Então... Caraca, é por isso que ninguém sabe. Não. É por isso que ninguém lembra, né? Porque foi antes do Toriko explodir. Ninguém lembra que existe Toriko. Eles queimaram as fitas do crossover com One Piece aí. Eles queimaram, fingiram que não aconteceu. Fingiram que não aconteceu. Dragon Ball. Sim, não existe não. Mas assim, eu acho que o Japão não se importa muito, porque até o Samurai X teve um novo anime, né? Então... Se importa não. O que o autor do Toriko fez, que eu não lembro? O que ele fez? Eu acho que ele foi... Foi sexual? Crime sexual? Foi crime sexual mesmo. Porque ele foi mais pesado, foi mais pesado do que o do Samurai X, que foi quem encontrou fotos, né, e tal. É que era o da bicicleta? Não, o da bicicleta é o Act-A. É outro. Esse aí, eu li na época. A Jump é complicada, né? Os autores da Jump. Difícil. Não é todos, né? Mas temos aí que é difícil. Enfim. É isso, né, pessoal? Vamos terminar por aqui. Vamos aqui rapidinho pro Recadinhos do Padrinho. Então, eu não sei qual é o número da edição do Recadinhos do Padrinho. Só o Carlírio consegue memorizar esses números. Mas estamos aí em mais uma edição do Recadinhos do Padrinho. E eu até vou olhar aqui se o Carlírio tá vendo ao vivo e ele consegue... Ah, mas ele saiu. Ele tava, mas ele saiu. Ele falou aqui, Sangaço no Lion, Barakamon e o Zagdrop. Tá errado, né? Mas enfim. Zagdrop, concordo, Carlírio. Certo. Esse é um que eu não vou ver, né? Esse eu espero que não faça sucesso. Eu veria na raiva. não, veria não. Esse aí pode deixar passar. Mas enfim, recadinho do padrinho. Tem um recadinho só hoje. A gente participou aqui, né, como jurados, do Anime Awards Brasil, né? Então, pra quem sabe aí, o Anime Awards Brasil, que é uma competição... É uma premiação, né, que acontece todo ano. Não é o do Crunchyroll, tá? É outra votação, porque o do Crunchyroll é o Anime Awards também, né? Então confunde. Mas teve o Anime Awards Brasil. E aí teve uma votação de jurados. Mas tinha de um grupo de jurados por fora. São dois grupos de jurados, né, que foram selecionaram uma parte dos animes. E aí uma parte do um percentual dos votos vinha desses jurados, a gente participou como jurados gerais, e uma parte dos votos vinha do público, né? Inclusive tem categorias que foram só para o público, e nós tivemos o prazer de participar, e já saiu o resultado, eu sugiro que vocês visitem o site do Anime Awards Brasil, mas eu vou falar só alguns dos resultados, né? Então, só para quem... Vou falar, melhor anime de ação, Luke, do ano passado, basicamente, ganhou Jujutsu Kaisen temporada 2, né? Então, melhor anime de drama, Frieren. Frieren foi o grande campeão da competição, tá? Melhor anime de comédia, Mashou. Melhor anime de romance, ganhou Skip to Loafer, que eu acho confuso. Eu gosto de fazer Skip to Loafer, mas não é romance. O segundo lugar ficou O Meu Casamento Feliz, que era a escolha do grupo aqui. Não era a escolha do Carlírio, né? Mas vamos dizer que é a escolha do grupo, né? A gente dividiu aí. Melhor anime e melhor continuação ficou Jujutsu Kaisen, segunda temporada. Muito triste, né? Gostaria que o Finlândia Saga tivesse ganho. E eu vou falar aqui só a categoria da temporada, e aí vocês veem lá os outros resultados. Melhor anime de... pra ver se bate com o que a gente falou aqui, né? Então... Meu nome é CGI, também vou deixar aqui, que é a Jojo pra Jojo ficar feliz, né? Trigun ganhou, estampido. melhores animes por temporada. Cadê, pessoal? Melhores animes por temporada ficou aqui. Anime de inverno, Vinland Saga, Second Season. Acho que o grupo aqui concordaria. Anime de primavera, Skip to Loafer. Também foi a escolha de uma grande maioria aqui. Anime de verão ficou com Jujutsu Kaisen, né? Que foi o mais debatido aqui na época que a gente fez, né? E anime de outono, aqui não valia, então a gente não votou, mas como valia lá, ficou Frieren. Uhum. E inclusive a gente votou em Frieren, né? Então, enfim, cortam lá os outros resultados. Prestigiem lá o trabalho e ano que vem deve ter mais premiação. Então... Esses foram os recadinhos padrinhos, super rápidos hoje. Vamos então para as considerações finais. Falando antes que a iniciativa que eu dei está em diversas redes sociais, né? Algumas mais ativas, outras menos, mas estamos. Então temos @ikyodai lá no TikTok, @ikyodai no X Twitter, o @ikyodai lá no Ku, o @ikyodai no Blue Sky, o @iniciativaKyodai no Instagram. E o youtube.com/iniciativaKyodai, que é o nosso canal oficial do YouTube, onde vocês podem ver ao vivo as gravações, né? Ou ver depois esses podcasts, que depois eles vão sair também no feed que vai para o Spotify, né? E vocês também podem mandar um e-mail para a gente, né? Pelo e-mail iniciativaKyodai@gmail.com, né? Se vocês quiserem mandar alguma mensagem, algum recado, ou se você tiver um blog, você for um criador de conteúdo relacionado a animes, mangás e afins, você quiser integrar a iniciativa KyoDai, também vocês podem solicitar E isso lá no iniciativakyodai@gmail.com. Agora, considerações finais, vamos lá. Começando pelo convidado, né? Sempre convidado, Luke Lucas. Suas considerações finais? Minha consideração final é que eu esqueci de Shihai Furu, porque a gente tem que ver, né? Oh my God! Final Furu, da... eu ia esperar, mas eu fico ainda na esperança que ainda tinha pessoas que amam o Shihai Furu, porque só assim ele teve 3 temporadas, o que não faz... Esse, que não faz esse a gente pode dizer que não fez sucesso. Não fez, e é bom demais, e tem que terminar, né? É, podia terminar, né? Mais então... uma, duas temporadazinhas? Acho que dava pra terminar. Acho que mais uma mais dá. Mais uma dá, né? Pula bastante coisa, mas dá. Dá, faz que nem... Só não faz que nem Skullrammel. Skullrammel, né? Aí é demais. Que existiu as temporadas. Então fica aí o meu finalzinho que eu esqueci de Shafuru. Tem que ter. Jojo? É... Foi muito legal o tema, tipo, rememorando uns... vários animes aí que não tiveram final. Inclusive, tipo, o Lux e Tovaris, que acabei não estando na hora. Porque, assim, eu sempre fico pensando muito nos que eu falei, né? E, enfim, é um tema legal. E a gente vai ficar sofrendo agora, porque muita recomendação boa que não tem final, mas vejam, porque são muito bons. E é isso, boa noite e até a próxima. Wesley? É isso, excelente tema. É, realmente comecei a surtar aqui, lembrando de várias coisas, e enfim, vou falar tudo, né? Porque senão eu ficaria aqui horas. É isso, visitem lá o meu canal do YouTube, canal do S. Tá pra sair um vídeo sobre Girls Gone Cry, que eu comecei a assistir, escrevi o roteiro, então em algum momento deve sair. É isso. E Velazo, teve um anime, né, que a gente falaria desse podcast, mas ele saiu e a gente se arrependeu da temporada, né, que Sim, saiu, sim. que é o Hataraku Mou do Samar. Hatarako Mousama, né? Às vezes é bom não ter também a temporada, né? Fica lá, deixa lá quieto. Às Eu vezes não queria tem dizer problema, né? que o anime que eu gosto, que poderia estar aqui, mas foi anunciado a temporada final, foi Dino Ace. Mas anunciaram a adaptação do resto do mangá. Então vai termos até o fim. É É, bom mas o problema demais. de Dino Ace é que se adaptar o mangá, vai ficar sem fim também. Mas Então deve é um também, deve problema, também. Verdade. tá difícil. Isso é um problema aí que temos, né? Nunca perdoarei o autor de Dino Ace, tá? Nunca, nunca perdoarei. Ali os de esportes Cara, tem não, algumas agora complicações, né? Tem o você Baby me Steps lembrou também, agora então. que eles não tem o arco dele jogando nas nacionais. A gente sofreu tanto. Não. Tem Foi ele finalmente Tetsubou sendo. Tem ele Clube. finalmente sendo 80 tipo. Tenta volume, pode falar, desculpa. volumes. Não, eu ia falar que é 80 volumes e a gente não vai ver ele jogando nas nacionais e ganhando. Depressão. Não, e no final, que ele finalmente é titular, ele só sofre, ele não vai bem de titular. E a gente nunca É vai que ver ele a sendo gente bom de sabe que o titular. cara Foi gosta da aí que Furuya, eu pô. dei uma É. pausa de ler. Foi aí que eu dei uma pausa de Pô, ler, porque tava vocês me ainda irritando. acreditavam que o autor gostava do protagonista e não do Furuya? Pelo amor de Deus. Muito irritante. Ele demonstrou a história inteira que, na verdade, o protagonista serve pra ser esse cara do Furuya. Pelo amor de Quero que termine Olha. Dino Ace, mas assim, eu vou passar raiva tudo de novo, porque eu fiquei com muita Sim. raiva dessa parte. Não, eu queria falar, porque assim, eu confesso que eu fiquei meio traumatizada com o Dino Ace, com essa coisa, porque eu sempre gostei muito do protagonista, que é muito alegre, que é muito feliz e tal, tipo o Sawamura. E aí sempre tem o rival, que é o emo de cabelo preto, que é o tipo Furuya. Aí quando eu vi Jujutsu Kaisen, eu falei, meu Ed. Deus, mais um autor que odeia o protagonista e vai favorecer, né, o Shiguro. No final, o GG não gosta de ninguém. Ah. Então tá tudo Mas ele não ótimo. sabe nem o que ele tá escrevendo direito. Mas assim, que ele não gosta do protagonista, ele não gosta, não. O Yuta, É. ele não gosta do Yu, do Não, Yuji, do ele que é isso? Yuji. Ele não gosta. adora, ele adora o monstro que tá dentro do Yuji. O Sukuna, O é, Sukuna, ele realmente. gosta bastante. E do Yuta. Ele gosta muito do Yuta também. Não, cara, mas o Yuta tá triste. Mas é isso. Tá tudo triste nesse mangá. Tá todo triste. Enfim. Eu não falei muito de animes de esporte, porque aí eu ia ser uma imensidão aí. Tem Baby Steps, né? Que teria Não, que... esse aí pode ficar. Esse aí pode Ah, ficar. e o Yamush podia terminar, tem mais. Podia ter o Overdrive, Eu acho que foi Eternal, anunciado o Giant Yamushi, viu? Killing. E, pô, Foi tem anunciado o tantos. Yamushi. Ah, o Ashika, então sabe, isso vai ter uma segunda temporada. O Yamushi ter quase 100 volumes é uma loucura, é inacreditável. Não entendo, não entendo, não leio, É não o entendo. poder. É o poder do otaku andando de bicicleta, Luke. É o poder da Rimei. Enfim. Wesley, se a gente cortou no meio, tu vai falar, mano. Não, é isso. Então, antes de eu falar aqui os meus, queria só ler rapidinho aqui os comentários do Carlinho, né, nesse podcast, que ele falou que gosta de High School of the Dead. Desculpem ele. Tá bom. Tá bom. E ele indicou justamente porque na época ele se divertiu muito ao nível de absurdamente se aliviar do estresse gerado pelo trabalho na época. Perigoso falar ali, não vou dizer o que eu pensei. É, tem um problema aí, né? Esse negócio de aliviar o estresse com esse anime. E lembrar que na época ele era vendido como o anime feito para o Ocidente. Enfim, não foi trollagem minha, indiquei High School por realmente gostar da obra mesmo. Assim, High School eu acho que seria um que terminaria, capaz de ter o anime até o final. Só que, como o Wesley falou, né? O autor faleceu. Tem o que fazer. Esse não tem muito o que fazer, né? É triste só. Eu me lembro da época que teve a notícia e tal. Foi muito triste. E da parte dele, ele citaria, como eu já falei, né? Sangatsu no Lion, Barakamon e o Zag Drop. Em especial, o primeiro anime, né? O Sangatsu no Lion. Embora eu ache difícil mesmo retornar algum dia. Até mais a todos. Enfim, é isso. Obrigado a todo mundo que participou do cast. Visitem os blogs participantes da Insta Juki Onai, como o Yopinando, o Anime Portfólio, o Netoin, o blog do Slice of Life, o canal do Wes no YouTube. Esses são os mais ativos, né? Mas também tem uns inativos aí que vocês podem visitar, que tem muito conteúdo legal. Tem o Shunan, que eu não sei se está inativo ou ativo, sabe? Esse eu não tenho muita certeza. Existe. Não, é só, tá lá. É isso. Existe. Inclusive, eu acho, tenho quase certeza que o Di é o mesmo Di do canal lá do X Controle que eu faço parte, que ele tá jogando muito jogo. Enfim. Visite o Discord Opinando para conversar conosco. E todo domingo. Acho que alguém vai ficar triste que o Carlinho não fez a piada e não vai ser feito. Todo domingo nós temos uma call de animes. Toda temporada a gente escolhe 3 animes pra ver. Nessa temporada estamos vendo o Yatagarazu, que o último episódio foi uma loucura. Inacreditável, assim. Muito bom. De bom ou de ruim? Não, foi bom, foi muito bom. Foi uma loucura, foi uma virada. Esses animes de trama palaciana, eles sempre entregam. Eles sempre entregam, assim, eu gosto. Tem o Kaiju Number 8, que tem um dos caracterizados mais feios dessa temporada. Mas tudo bem, tem muita gente que gosta, né? Eu gosto. Não, eu não acho ele ruim. Eu não acho o anime ruim. O anime tem coisas legais. Só que o cara design é feio pra caralho. Ele parece mais 2D do que o 2D normal, sabe? Ele parece uma... que eu tô olhando uma folha de papel na minha frente. É esquisito, cara. Eu não sei o que acontece. E a abertura é horrorosa. A abertura é só horrorosa. Essa abertura eu não defendo, não. É feito em... Essa é uma abertura provavelmente feita em A. Porque não tem como. Foi o Elon Musk que fez essa abertura. Kaku, né? Que é muito bom. Esse aí eu acho que não vai acabar com tudo e também não vai ter outra temporada. Tô sentindo isso, viu? Pô, jurei que isso ia ser sucesso, flopou pra caralho. Pois é, não tô vendo esse sucesso todo, não. Eu tô vendo mais sucesso dos animes que não vieram pro Ocidente, né? Do que esse daí. E esse daí era um outro... Esses dois, né? Acho que Kaiju e esse eram promessas. Kaiju tá bem, mas também não... Não é essas coisas. Tá um silêncio. Não, essas coisas. O Kaiju tem uma máquina de propaganda pra fazer ele funcionar. Pois é. Mas ainda assim, eu acho que pra máquina de propaganda que ele tem, ele não, eu não acho que o retorno foi tanto assim, não. É. Tudo bem que ele veio na mesma temporada que três grandes sucessos, né? Que é o Mushoku Tensei, o Demon Slayer e o Boku no Hero. Mas... E o Dungeon Mesh. E o Dungeon Mesh que é maravilhoso. Porque o Dungeon Mesh não era essa esperada, que ele é maravilhoso e é isso. Mas só começou a ganhar mais um gol agora depois dessa. Pois é. O Dungeon Mesh é um que eu tô muito medo que eu não tenha mais anime. Mas enfim, é isso. Visitem o site, o Discord, e a gente se vê daqui a 15 dias, possivelmente com a Rafa de volta. O Carlírio eu ainda não tenho tanta certeza, mas com a Rafa provavelmente. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Só o Luke que não deu tchau. Luke não deu.